tema de hoje, então, é bem-aventurados aqueles que têm o coração puro. Esse título, então, ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, para quem quiser se aprofundar mais depois, pode procurar ali. E esse título, ele vem de uma fala de Jesus. Todos nós já ouvimos em algum momento a frase: deixai vir a mim as criancinhas. Então, a gente vai tentar compreender o que ele quis dizer nesse momento. Estava ele lá com os seus apóstolos e foram trazidos para ele crianças, para que elas pudessem se aproximar dele. Então, já era conhecido o que ele fazia. E os apóstolos, de uma certa maneira, tentaram impedir que elas se aproximassem de Jesus. O volume de pessoas que sempre queria tocar nele era bastante grande. E ele, vendo aquilo, ele disse: não, deixai vir a mim as criancinhas. E explicou por quê. Disse: bem-aventurados aqueles que têm o coração puro, porque é deles o reino dos céus. E ainda disse: só vai conhecer o reino dos céus aqueles que tiverem o coração puro, semelhante a uma criança. Então, no primeiro momento, a gente pensa que só as crianças é que são puras, ou todas as crianças são puras. Então, na verdade, é um entendimento que se faz um pouco equivocado. A gente sabe que quando nós reencarnamos, o espírito, até uma certa idade, ele não tem plenas faculdades sobre o seu corpo. Ele não pode agir de maneira como nós, adultos, podemos. Durante aquele período, ainda se percebe na criança, então, a ingenuidade, a inocência, a pureza de coração que ele estava querendo nos falar naquele momento. E é dessa pureza que ele diz que nós precisamos cultivar para poder nos aproximar mais de Deus, mais do que estamos. E ele diz, no decorrer do capítulo, que a pureza de coração, ela é inseparável da simplicidade e da humildade. E se a gente for ver o que é simplicidade, por conceito, por definição, é uma vida natural. Não é uma vida cheia de mecanismos que nós vamos colocando no nosso dia a dia e tornando ela cada vez mais complexa. E humildade, pelo dicionário Aurélio, é uma virtude que nos dá o sentimento da nossa fraqueza. Então, a humildade seria como a gente reconhecer a nossa pequenez perante o universo, perante Deus. Ser humilde e aceitar os fatos que acontecem conosco no nosso dia. E quando se fala de humildade, não é a mesma coisa que se humilhar, ser humilhado. A gente pensa que às vezes aquele que humilha está praticando de forma inversa com o outro a humildade. Não está, né? Humilhar é uma ação ruim, mas ser humilde é um sentimento, como diz aqui, que demonstra o nosso entendimento perante as coisas. E a gente fala de crianças, que é o que ele nos diz, e por que que as crianças têm esse coração puro, vamos dizer assim, e qual é a nossa importância como pais ou como pessoas que convivem com crianças, sabendo desse momento da vida, esse momento da encarnação por qual todos nós passamos e que é curto, a fase da infância. Como foi dito, ela é uma fase, então, em que o espírito não tem plenas faculdades ainda para poder se manifestar de forma como ele realmente é. Através desses primeiros anos, a gente consegue incutir na criança os valores, consegue ensinar virtudes, consegue dar exemplos, consegue determinar o caminho. É a idade mais fácil que a gente pode fazer para que uma pessoa cultive esses valores. A gente sabe que depois, quanto maior, mais difícil é de se moldar ou de se modificar. Nós mesmos temos essa dificuldade, já adultos, de nos modificarmos, porque temos enraizados em nós um comportamento já estabelecido. Então a mudança se torna mais difícil. Então nessa idade, onde o espírito ainda, que ali habita, ainda está latente, ele não tem essa potencialidade ainda aflorada, é a idade correta para a gente trabalhar com as crianças. E o importante, a gente teria que ter plena consciência do que se quer ensinar para eles. O que normalmente a gente faz é passar para eles os nossos valores, a nossa maneira de conduta, os nossos hábitos, e fazendo com que eles sejam parecidos com a gente. Então, a gente acaba percebendo, às vezes, lá na frente, que esse tempo não foi bem utilizado. Mas voltando aqui para a pureza do coração, a gente fala de pureza interior e exterior. E sempre se utilizando de exemplos, a gente percebe que muitas vezes as pessoas, quando a gente não conhece muito bem elas, a gente tem um julgamento sobre elas, de que elas são mais ou menos, pela maneira exterior com que elas se apresentam para nós, pela forma como elas se vestem, pela forma como elas agem ou pelos bens que elas têm. Isso seria uma maneira errada de considerar uma pureza que seria só vendo o exterior dela. E a verdadeira pureza está realmente naquilo que cada um de nós faz. Não adianta nós lermos diversos livros, frequentarmos a igreja que nós frequentamos, se as nossas atitudes elas não se modificam, se elas não começam a convergir para o lado que devem, se a gente não começa a provocar essa mudança, mesmo que lenta, para aquilo que a gente deve começar a mudar. Então, que a gente não se engane pelo efeito exterior que se apresenta para nós, mas sim pelas atitudes, principalmente aquelas que não aparecem aos olhos, aquelas atitudes que muitas vezes fazem o bem, mas sem serem vistas. E tem também, falando desses atos, nós podemos até perceber em nós que de uma certa maneira é fácil a gente controlar os nossos atos, porque nós vivemos em sociedade cercada de pessoas e nós não podemos fazer tudo aquilo que de repente gostaríamos de fazer, porque talvez a pessoa do nosso lado nos corrija naquele momento, não aceite aquilo que nós vamos fazer, nos chame a atenção ou perceba que nós não somos tão bom quanto aparentamos. Então isso nos limita nas nossas atitudes. A vida em sociedade nos causa isso, e isso acaba sendo até benéfico. Mas os nossos pensamentos, eles correm soltos. E eles podem causar um mal, talvez tão grande quanto uma atitude, quanto uma palavra. Então, o que a gente lembra sempre é de policiar os pensamentos, controlar o que nós estamos pensando, o que está surgindo dentro de nós como sentimento. Por que que aquilo está aflorando, seja o sentimento ou seja o pensamento? Por que me vem tal pensamento? Não é de graça. Então, se não é algo que a gente gosta, se não é algo bom, a gente tem que pensar quais são as válvulas que a gente está deixando que aquilo ali penetre. Que aquilo ali, muitas vezes, se a gente relaxa, eles vão tomando corpo, eles vão crescendo, eles vão nos levando, às vezes, por outros caminhos que a gente talvez nem quisesse. Mas somos nós que damos vazão a eles. E na continuação do capítulo também sobre essa pureza, ele nos lembra de que nós vivemos esse mundo material cheio de provas, cheio de sofrimentos, e que muitos desses sofrimentos, eles são necessários. Cada um de nós passa por algumas situações que, vamos dizer assim, são necessárias ainda antes dessa encarnação. Elas já estavam programadas, vamos dizer assim, não bem dessa maneira, mas algumas situações nós precisamos passar. A questão é que mesmo que precisamos passar por algumas situações de dificuldade, não cabe a nenhum de nós provocar essa situação, nem a nós mesmos e muito menos aos outros. Então, ninguém, por exemplo, é atropelado de graça, já que nada acontece por acaso. Mas aquele motorista que estava naquela direção, ele é responsável pelo que ele fez. Eu digo isso porque muitas vezes nós justificamos, pelo pouco entendimento que nós temos, dizendo que, nos eximindo de culpa, né? Dizendo que aquilo aconteceu com tal pessoa porque ela precisava passar por aquilo. E que nos colocando como agentes, então, da mão de Deus. E isso está errado. Nenhum de nós reencarnou para fazer justiça com os outros, principalmente. Nenhum de nós reencarnou para se vingar de uma pessoa pela qual ela encarnou em tempos passados e ela ficou prejudicada. Então, é uma visão torta que muitas vezes a gente acaba tendo da questão espiritual. Nós somos, sim, responsáveis por tudo aquilo que fazemos. E provavelmente somos também responsáveis por tudo aquilo que nós estamos passando. Nada é por acaso, nada acontece sem um motivo necessário. Então, nesse conhecimento dessa pureza de coração, cabe a nós, então, as reflexões, as conclusões que se queira chegar para a nossa condução de vida, aquilo que nós realmente estamos procurando, as mudanças que nós precisamos fazer para que nós nos tornamos cada vez mais pessoas melhores.